estranho. Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Mas se um dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós. Porque ninguém vai dormir nosso sonho. Tantos planos. Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos. Tantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Nosso sonho. Tantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós. Porque ninguém vai dormir nosso sonho.